Karen Catley e banda Batidão Incomparável. Tudo dando certo e eu vou seguindo a vida assim. Eu tô tentando esquecer você, porque assim é melhor pra mim. Hoje eu vou recomeçar, só um momento, vamos conversar. Não quero te iludir, não quero te machucar, mas se for só pra curtir, eu vou com Sidney em Show e Otávio Mix. E você, meu bem, DJ Tapão de Belém. Mas se for pra te amar, vamos conversar.